chegou, marcou e disse é sua vez. Clack, poupei, não foi um, foi bem uns três outra vez. O veneno é freguês e corre na veia do favelado ou burguês. Cê sabe do que eu falo, compreende, compadre? O corpo está no chão, perfurado por canhão. Seu sangue é negro, reflete a lua, corre no cenário rua. A morte é macabra, cabra de peia. Seu cabra se esqueceu da lei, tomou pei pei, fez por vez, não retornou. Mas eu retornei, eu vi chegar seu fim. Ei, ei, despertou, eu despertei. Do sono pesado eu acordei. Não sei de tudo, eu sei, mas na verdade conheço a lei. Fundamental eu sei. Ei, o moleque pobre que queria ser rei. Agora tá no chão, disse que era bandidão. Não falo por ironia, nem quero repudiar. Em cima do seu cadáver no chão. Eu te conheço desde pivete, andava de canivete. Isso não lhe trouxe nada, só a morte prematura. Mais um jovem na sepultura. O cheiro de serra invade outra vez. Num boteco com nome inglês, o número do mal é 666. Que da rua quer ser rei, ele é bom. A mina fala, tem carro doido, bala. Landau, brasileiro impala. O rap é o som que tudo isso embala. Mas ele teve a chance de se remediar, mudar pra nesse fim, assim não acabar. Eu me lembro, um homem com um livro debaixo do braço veio lhe falar, e eu mudei. Mas ele quis lá ficar, a roupa cola no seu corpo, gritos de socorro. A cena eu vejo tudo de novo. Não existe corvo, se abandona o corpo. Gritos de socorro, choro lamentável. O povo dá risada, sádico porco. Agora tá no chão, disse que era bandidão. Não falo por ironia, nem quero repudiar. Em cima do seu cadáver no chão. Eu te conheço desde pivete, andava de canivete. Isso não lhe trouxe nada, só a morte prematura. Mais um jovem na sepultura. Tanto te falei, eu te avisei, você já sabia que aconteceria. Foi na correria da periferia, no dia a dia você se perdia. Olhava triste, olhar de agonia. Ei, ei, eu te mostrei, mas preferi os canos. Sei, sei que é difícil sair, fugir do míssil, do precipício. Retornar, retroceder, inadmissível. Mas não, impossível, é compatível. Mas se tem uma chance, evite sangue, não as gangues. Atritos, bang, bangs, vidas loucas. Evite, não marque toca, fique de boa. O homem sábio, controla a boca, preencha a mente. Não fique à toa, quem limpa pano sujo é que boa. Muita atenção, palavra-chave é redenção. Pra prosseguir e refletir, boas intenções na vivência e no agir. Favelado que nasce burro, nasce morto. É, anda certo num caminho torto. Fuja de atritos, guerras e conflitos. Bandidagem, bandidos, colecione amigos. Ao invés de colecionar bandidos, inimigos. Agora tá no chão, disse que era bandidão. Não falo por ironia, nem quero repudiar. Em cima do seu cadáver no chão. Eu te conheço desde pivete, andava de canivete. Isso não lhe trouxe nada, só a morte prematura. Mais um jovem na sepultura.